você aqui, lalaiá, lalaiá. Mas acontece que o aperto aqui tá grande, não sei se vou resistir. Imaginei até que você poderia gostar de mim. Meu amor, venha correndo pros meus braços, não sei viver sem ti. Rapaz, você sabe que eu te amo, não me deixe aqui aos prantos, volta logo, por favor. Você aqui, lalaiá, lalaiá. Mas acontece que o aperto aqui tá grande, não sei se vou resistir. Imaginei até que você poderia gostar de mim. Meu amor, venha correndo pros meus braços, não sei.